piru, pararara pira piru, pararara pira piru, pararara pira piru, pararara pira piru, pararara pira piru. Sai do chão. Grafite.